venho vindo de uma querência distante. Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento porque ninguém me espera. Tocando a boiada, ué, ué, ué, boi, eu vou cortando estrada, ué, boi. Tocando a boiada, ué, ué, ué, boi, eu vou cortando estrada. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente. Mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa rede é perigosa. Olhe na janela, ué, ué, ué, boi, que linda donzela, ué. Olhe na janela, ué, ué, ué, ué, que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a sirena pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mina. Ela é culpada, ué, ué, ué, boi, eu viver nas estradas, ué, boi. Ela é culpada, ué, ué, ué, boi, eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lace o mestiço, salve ele das piranhas. Tire o gado da campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, oh, eu, boi, deixei Minas Gerais, ué. Com destino a Goiás, oh, boi, deixei Minas Gerais, ué.